boa noite, eu vou no 645, ponte espera da 90 pronto. Cuidado, minha IMAP, voo no 645. É, mas depois só no 90, no 645. Controle 1184, controle 1984. Controle Gol 2184, 3 e 100, perfil Momo, boa noite. Gol 2184, contato radar, subo nível 370, direto Cogmo. Cogmo 370, Gol 2184, obrigado. Negocinho motorizado, decolagem, pista no zero, vento no 70 graus, 079. Viva decolagem, meu irmão. Gol 645, decolagem 29, tinha um controle Salvador 119, decimal 8. 98645. Gol 645, boa noite. Gol 645, contato radar, suba nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, aumenta o gol no 645. controle Salvador, poderia coordenar junto ao centro do Recife 390 final, por favor? Gol 2184, chame centro Recife 126.85, alterno 25.45 e confirme com o centro nível 390. 2085, 345, 2184, obrigado. Uno 645, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 123, decimal 8. E a frequência? 125, decimal 1, alterna, 123, decimal 8. Vai ser igual 238, igual 645. favor, gol no 168, formação Victor, efetuando, você precisa manter a presente proa para evitar formações à direita. Gol no 168, seu controle de Salvador, sua identificação, dispara 2.000 pés, ajuste 1014, após desvio e duna. Após desvio e duna, 2.000 pés, 1014, gol no 168. Gol 1168 é o número 1? Tempo. Solicita manter a presente pro interceptar o ILS dessa prova 050. Certo. Teste está livre, LS, posto estabilizado, gol no 168, ajuste permanece no 014. 314, posto estabilizado, gol no 168. estabilizado com o Uno 168. Uno 168, ciente, complete aproximação, chame torre, Uno 18, decimal 95. Dito assim, o Uno 168. Estou com o Uno 168 estabilizado no X-Ray. Uno 68, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 089. Pouso, gol 1168. 1168. Solo ao 07, em linha direita, chame solo 121, décima 9. Na direita, solo 121, décima 9, gol 1168. Oi, Salvador, muito boa noite, na 3484, setor de semana do ponto Beiradão, no zero pronto. Tchau, 3484. 2484, entrada linha aérea, decolar, chitano 0, vento 1970, grau 089. A linha decola 90, tá 3484. Quatro, livre decolagem? Afirmo, vento 170 graus, 079, autorizado, decolagem em pista no zero. Obrigado, boa noite. Controle Delta 3484, Anchele, boa noite. 3484, contato radar, subo 340, direto Ledo. Direto Ledo. Santos, pilotado 3484. 3484? Sim. Possibilidade de voar Saga, está presente? Tá 3484, passa nível 110, chama Santo Recife 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8, solicite ao centro. 25138, uma boa noite, obrigado. Boa.